Mapa de voo, decola da pista 10 com curva à esquerda, Fuca, Aracaju, Pilar Piruíça 58, 5067 no transponder, 120, decimal 8, é o controle, o 5728, totalmente pronto para acionamento do SPEC na POC 4. Ok, só me corrija o nível autorizado? 350. Ok, correto. Coordeno com a equipe de sol, assim que a aeronave da Azul parquear no portão 1, vai passar agora a sua retaguarda, assim que o mesmo parquear no portão 1, a livre, puxa acionar no 4, champagne. Gente, a passagem da aeronave parquear no 1, tá livre, 5728. Parte 3 a minha escuta, Alfa Tango Tango. Chanar 6213, a Lima tem pista no zero. A Lima tem 90, Chanar 6213. Na proa 303. Motorizado, Romel. Web 6721, nossa identificação, chegada a Mari, desse Paranipo de voo 050. 050, Mari. Controle do Mike Costa, Itapuã, visual com campo. Mike Eco Oscar para ingresso no circuito Chame Torre na frequência 118 decimal 9. 118, graças, pode ir. Torre Salvador, bom dia, Papa Romeu, Mike Eco Oscar. Papa Romeu, Mike Eco Oscar, bom dia, prossiga. Fira na escola de Itapuã, visual com campo, senhor, mantendo 500 metros. Intenção de pouso é o pátio. Confirma. Qual parte que irá prosseguir? Parte 4, senhor, nós passamos pela 17. Ok, dá presente autorizado aproximação para pista 17. Base pela direita, vento no 50 graus, no 0 nós. Nada, plantará girando para o final, mais forte. Bravo, Tango na escuta da torre. O que for possível falar de comunicação aqui na voz da colagem, como me recebe? Recebendo 5/5, mantém o código acionado na posição normal, conforme instruído pela torre. Qual a matrícula da sua aeronave? Não consegui copiar, poderia repetir por gentileza? Qual a matrícula da sua aeronave? Papá Romeu, Bravo Tango. 95, 4 horas, Fortaleza. Autorizado táxi à direita. Ponto espera 1895, altímetro 1018. Gente, agora com 1018, autorizado à direita. Ponto espera, estamos 218 metros. Encerradas, ok? Mike Eco Oscar, autorizado para prosseguir para a cabeceira, reporte estabilizado para prosseguir o táxi. O Mike Eco Oscar. Oscar. Alagoinhas. Encontrará 10 milhas, Bravo Tango. Campo decolou, cruzou o campo, melhor dizendo, é o Charlie 150. Sim, jogo mesmo, livre decolagem 10, Chanel 6213. Thank you. Papá Romeu, Bravo, Bravo Tango, informe a proa ideal para o destino. Proa 060. Ok, ciente. Qual altitude que intenciona prosseguir até a localidade? 1000 pés sobre a linha do litoral. No 1000 pés, reporte a 20 milhas quando liberará a CTR Salvador. Reportará 20 milhas, eu vou dar uma. O Chile 6213, decola 09, controle 120, decimal 8. 208, abraço, 620. Até mais. Controle Salvador. Mantém pista no 0, no 0, com fone. Ah, eu mantei não no 0, agora não tem problema. Submantém, nível de voo 360. Sobe, mantenha o 360 e solicita pro de Daelda presente. Autorizado, Daelda presente. Daelda, graças. Lagoa à frente ali, mantém pistão 05722. Alinhado e pronto, 9-0, voa na pista 7. Autorizada a decolagem, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0 nós. Viva a decolagem 1-0, voa na pista 7. Está estabilizado. Oceano, 2-2. Ali mantém. ONU 777, decola 1-1, controle 120-8. 208. Controle Salvador, bom dia, são 3216, informação. São 3216, senhora, identificação, chegada a Mari, desça para nível de voo 050. Mari, desça de voo 050, 3216. Prole, boa, agora na 777, 1600, nada. Voo 9777, contato radar, saída da El Leda, submantém nível de voo 320. Língua 320 da El Leda, agora 9777. E 04 a bordo, é isso? 03. Entendi, foi tá fechado bastante chiado aí. Webjet 5728, vento 130 graus, 109, autorizado a decolagem, pista 10. Iniciando na 10, 5728 Webjet. Certo, mas quebra autorizado acionamento é porte para o táxi. Objeto 5728, cola Zulu 4, controle 120, decimal 8, por favor. 208, obrigado. Controle, C28F, decolou, boa. Tango autorizado, cruzamento, pista no 7, com destino ao Pátio 5, Alfa Tango Tango. 350, 5728, pode manter 2.500 pés, 10 milhinhas para a esquerda aqui no litoral? Web 5728, negativo, mantém o perfil de saída. Negativo, vai manter, 728. Papá Romeu, bravo, bravo, tango. Estimado de pouso. É mais 1 hora e 40 minutos, querido. Grato. Confirma o controle? O controle poderia passar metade de Aracaju, federal gravitante, por gentileza? Aguarde, bravo, bravo, tanto. Aguardado. Estabilizado o sinal, mensagem 21. Mensagem 21, torre 118, decimal 95, bom ponto. Obrigado. 21, bom dia, sinal da 10. Subjeto 67, 21, bom dia, tem autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 10 março. E autorizado pouso, pista 10, objeto, mensagem 21. Estacionado contra o táxi, fica mais que 10. Mike Quebec, autorizado o táxi, aporte para o ingresso, pista no 7. Aporte ingresso no 7. Chama agora o centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8, com voo. 260, 288, Juliette, tá no Zulu. Pronto, copy? Pronto, 6254. Salvador, RJ, Rio de Janeiro. Santos Dumont, nível 360, decola com curva à direita, subida da El Leda, após Leda, voa Bridge, Upper Zulu 10, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena, conforme rota do plano. Aciona 5113, controle 120, decimal 8. Autorizado Santos Dumont, nível 360, via rota do plano de voo, Upper Zulu 10, SMAP, Lúvito, Barbacena. Cola da 10 com curva à direita, da El Leda Bridge, transporte a 5113 e o controle Salvador em 1208, 6264. Estamos aqui no portão 8. Conteja apenas o nível autorizado? 360. Chame para puxa e sinal. Camarada, 3284. Confirme para ingresso, Vitor Mike Quebec. Autorizado ingresso, mantém a posição, aguarde para decolagem. Confirmando o ingresso e aguarde para decolagem. Siga. Ok, tá pronto a cópia? Charlie Hotel autorizado, Sierra November Oscar Charlie, nível 100, plano Yankee 100 até 130 milhas de Salvador, após visual 1085, correto, disponível. Decola da 17 com curva à esquerda, subida Momo, após Momo direto. Aciona 5074 e o controle 1208. De altitude em TAP, 3216. Ok, para 2018, livre da restrição, o 3216. 74, controle 208. Estamos com 0 de altitude, com 3 horas de 50 alternando Salvador. E copiado, Vitor Charlie Hotel, chame a torre 1-1895 para acionamento táxi. Confirmando, tá na Baeté, é isso? Confirmo. Bom voo. Bom trabalho. Web 6741. 6741. Outra cópia, Guarulhos 340. Yeah. 340 Guarulhos, decola com curva direita, da El Leda, após Leda Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, conforme rota do plano. Aciona 5110, controle 1208. E autorizado Guarulhos, número 340, direita, da El Leda. Após Leda é a posição Bridge, após Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu Trive e Poços. Conforme a rota. Nível 340, 5190, transponda 208. Chave pronto, 6741. Vai para. Salve FJ, 6721, estamos no pista da ponte. Táxi Alfa, reporte antes da direita. Alfa. Controle Salvador, Papatango, Victor Mike Quebec, decolou, você escuta? Victor Mike Quebec, no meu pé, escolhido da Xé, reposta fora da barra. Meu pé da Xé, reposta fora da barra, Victor Mike Quebec. Salvador, está 329-11 para pushback e acionamento. 3895 livre e push, acionar chama táxi. Chama táxi. Falou, Xené, 6254 no 08 para pushback. Ok, 6254, aguarde número 2 no setor. Paulo, azul 4463, bom dia. Eu tenho a filha presente pra Delta. 4463, da El Lido e Leão. Tá, valeu, obrigado. Confirme? Diga. Ok, aguarde para a cópia, Oscar Papa Golf. Está no pátio 5, é isso? Ok, aguarde. Yes, para o 3216. Autorizado. Final do ILS, que foi para a pista 1-0, reporte estabilizado. Na 3216. Reportaremos, obrigado. Azul 4463, né, está aqui do Paredel, só para o final 60. Confirmando 4463? Afirmativo, 4463. Autorizado no 60 Ilhéus, decola a pista no 0, curva direita, saída Tael, Leda Ilhéus. Controle 120.8, aciona 5071. Autorizado, Ilhéus 60. 0, ficou à direita, da El Leda, ideal, 208-271, 4433. Cruzando 180 para o 250, confirmação, quilo. 3144K, aguarde, o TAN 3216, chama a torre Salvador, 118-995, bom pouso. 2895, obrigado, até já. TAN 3144, a sua identificação, desse é o nível 050, vigilância, chegada amarela. 050, chegada amarela. Pra cidade de Madonna? Foi na proa de Itap, TAN 3144. Itap, TAN 3144, descendo para 050. 3216. Salvador, TAN 3295, com 3236, Galeão, táxi. 136 bordo, confirmando 3.5, taxia via pátio Índia, ponte para Dona Zero, torre 1895, legal, 1009. Pátio Índia, 1098, legal, é 138, tá, 3895. 138, sim, Índia. 6214, após a resposta da guarda, inicia a puxa, bom táxi. Então, inicia a resposta do táxi, 6254. Autorizada final do ILS X-Play para a pista no zero. Reposto estabilizado, localizador. Está livre da restrição de altitude em Itap. Livre da restrição, confirmando 1019, 2 mil pés. 1-0, 1-8. 8, 1-8. Gravação, controle. Eu tinha me solicitado alguma coisa, me confirme qual era a sua solicitação. Ok, seguinte. Frequência livre para coordenação própria. Estamos coordenando o Guaracaju agora, o seu pouso no aeroclube. Frequência livre para coordenação, bom voo até o regresso. Bravo, bravo, Fernando. 120.3. 120.30. A mensagem está um pouco baixa, só confirmando, é o Vitor Charlie Hotel, é isso? Ok, gente, aguarde que nós vamos checar seu plano. Boa tarde, Passaredo 2230, boa tarde, sua identificação, Vitor Niva 050, Schlasser, chegada a Amã. 050, identificou na Amã, 2230. Salvador, Bruno 754, passando nível 190, com informação, piloto. 754, boa tarde, sua identificação, Vitor Nível 0620, Vigilância, a chegada amarela. Descendo para 060 na Mari, eu vou no 750. É todo litoral sul ou norte? Todo litoral sul. Estou ciente, eu que serra, o código será acionado após decolagem 01142 e informe fora do solo, ok? Decolagem por conta e risco, informe fora do solo, vento 1110 graus, 10 nós, ajuste no 08. Informe Salvador, está 329, joga na aeronave. Está 389, fica ali e mantém. Ali e mantém. De Alfa, para decolagem 39562. Está 32, 16 no solo aos 30, livrar direito 121 no décimo 9. Direita 219, está 3216. Solo Salvador, muito boa tarde, está 3216, livrando direita na minha escuta. Está 3216, táxi Alfa, Juliette. Portão 09. Alfa Juliette pro 09, tá 3206. 1804, acende a indicação de sal nível 070, vigilância, chegada amarela. Vitor Tchalho, hotel autorizado acionamento, reporte para o táxi. Ilhéu 060, autorizado, plano Yankee, decola pista no 7, curva direita, sai da Coral. Controle 120, décima 8, aciona 0271. Tá 3895, decola 31, controle 120, décima 8. 208, tá 329. Yankee Serra Serra, fora do solo, reporte 30 segundos para o cruzamento do eixo da pista no zero com destino ao setor sul. Montará, o 30 segundo antes, Serra. Sou Oxenéia 6254, está pronto para decolagem, boa tarde. Boa tarde, Oxenéia 6254, autorizado a linha decolar, pista no zero, vento 1110 graus, 10 nós. A linha decola, pista 10-6254. Tá, é o 3-2-4. 3144, 32, 1000 pés, sem restrição em VTAP, ajuste de altímetro 0 ou 08. 2000 pés, livre da restrição, confirmei a etapa. Livre. Gente, com ajuste de altímetro 1019. 18. 18, copiado, 3144. Essa aí, então, pro ideal é 070, seria no setor nordeste do campo, confirma. Nordeste do campo. Ok, gente, prossegue então, sem interferir com este aproximação da 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Interferir com o eixo, pro nordeste, o Serra. Chama na torre, até já. Torre, bom dia, azul, 4076. 4076, complete aproximação, aguardando.